Cheiro 31, segunda parte, rapaz encontra rapariga. Página 277. Amy Elliott Dunn, o dia de. Sou muito mais feliz agora que estou morta. Tecnicamente desaparecida. Em breve dada como morta. Mas para abreviar, diremos morta. Ainda só passaram algumas horas, mas já me sinto melhor. Articulações flexíveis, músculos definidos. A dada altura, esta manhã, percebi que o meu rosto parecia estranho, diferente. Olhei pelo espelho retrovisor. A terrível Cartago, 70 quilómetros atrás de mim. O meu marido, cheio de si, a passear-se pelo seu bar peganhento. Enquanto o caos balouçava numa fina corda de piano, mesmo por cima da sua cabeça desprezível e absorta. E percebi que estava a sorrir. Ah, isso era novidade. A minha lista de verificação para hoje, uma das muitas listas que tinha feito no último ano, está ao meu lado, no lugar do passageiro, com uma mancha de sangue, mesmo junto ao item 22, cortar-me. Mas Amy tem medo de sangue? Dirão os leitores do diário. O diário, sim. Voltemos ao meu brilhante diário. Não, não tenho nem um bocadinho. Mas no último ano tenho dito o contrário. Disse a Nick, provavelmente meia dúzia de vezes, que tenho imenso medo de sangue. E quando ele disse, não me lembro de teres assim tanto medo de sangue, repliquei, eu disse-te tantas vezes... Nick tem uma memória tão descuidada para os problemas das outras pessoas que presumiu simplesmente que era verdade. Desfalecer no centro de plasma foi um belo retoque. Eu fiz mesmo isso, não me limitei a escrever que o fiz. Não se preocupem, vamos separar as águas. O que é verdade, o que não é verdade e o que é capaz de ser verdade. O item 22, cortar-me. Estava na lista há muito tempo. Agora é real e o braço dói-me muito. É preciso uma disciplina muito especial para uma pessoa se cortar para além da camada superficial, até ao músculo. Pretende-se muito sangue, mas não tanto que se possa desmaiar e ser descoberta horas mais tarde numa poça vermelha e com muitas explicações para dar. Primeiro, segurei um estilete junto ao pulso. Mas ao olhar para aquele emaranhado de veias, senti-me como um especialista em bombas num filme de ação. Se cortares o fio errado, morres. Acabei por cortar a parte interna do braço, mordendo um trapo para não gritar. Um corte longo e profundo. Sentei-me de pernas cruzadas no chão da cozinha durante 10 minutos, deixando o sangue pingar de forma contínua. Até ter uma bela e consistente poça. Depois limpei-a, tão mal como o Nick teria feito depois de me ter batido na cabeça. Quero que a casa conte uma história de conflito entre verdadeiro e falso. A sala parece encenada, mas o sangue foi limpo. Não pode ser Amy. Assim, a automutilação valeu a pena. Seja como for, horas mais tarde, o corte arde debaixo da manga, debaixo do torniquete. Item 30. Liga cuidadosamente a ferida, garantindo que não pingou sangue em locais onde não devesse estar presente. Embrulha o estilete e trata de enfiá-lo no bolso para te desfazeres dele mais tarde. Item 18. Encena a sala. Vira a otomana. Feito. Item 12. Embrulha a primeira pista na sua caixa e coloca-a num local escondido para que a polícia a encontre antes que o marido aturdido pense em procurá-la. Tem de fazer parte do relatório policial. Quero que ele seja obrigado a iniciar a caça ao tesouro. O seu ego fará com que a acabe. Feito. Item 32. Veste roupas genéricas. Enfia o cabelo no chapéu, desce a margem do rio e caminha em passo rápido pela borda, com a água a correr uns centímetros mais abaixo, até chegar ao extremo do complexo. Faz isto, mesmo sabendo que os Teverer, os únicos vizinhos com vista para o rio, estarão na igreja. Faz isto, porque nunca se sabe. Tu dás sempre o passo extra, que os outros não dão. Faz parte da tua maneira de ser. Item 29. Despede-te de Blicker. Cheira o seu bafo de gato mal cheiroso uma última vez. Enche o prato da ração, para o caso de as pessoas se esquecerem de o alimentar quando tudo começar. Item 33. Põe-te a andar, de Dodge. Feito, feito, feito. Posso contar-vos mais sobre como fiz tudo isto, mas gostava que me conhecessem primeiro. Não a Amy do Diário, que é uma obra de ficção. E disse Nick que eu não era uma escritora de verdade. Mas porque é que alguma vez lhe dei ouvidos? Mas eu, a verdadeira Amy, que tipo de mulher faria tal coisa? Deixem-me contar-vos uma história. Uma história verdadeira, para poderem entender. Para começar, eu nunca devia ter nascido. A minha mãe teve 5 abortos e 2 nados mortos antes de mim. Um por ano, no outono, como se fosse um dever sazonal. Como a rotação das colheitas. Tudo raparigas. Todas se chamavam Esperança. Tenho a certeza de que foi sugestão do meu pai. O seu impulso otimista, o seu fervor exuberante. Não podemos perder a esperança, Mary Beth. Mas perder a esperança foi exatamente o que fizeram, vezes sem conta. Os médicos ordenaram aos meus pais que parassem de tentar. Eles recusaram. Não são pessoas de desistir. Tentaram, tentaram. E finalmente lá vim eu. A minha mãe não contava que eu estivesse viva. Não aguentava pensar em mim como um bebé real. Uma criança viva, uma menina que chegaria a ir para casa. Eu teria sido a Esperança 8, se as coisas tivessem corrido mal. Mas eu vim ao mundo a berrar, um ser cor-de-rosa neon. Os meus pais ficaram tão surpreendidos que perceberam que não tinham chegado a discutir um nome a sério para uma criança a sério. Não me deram nome durante os meus 2 primeiros dias no hospital. De manhã, a minha mãe ouvia a porta do quarto a abrir-se e sentia a enfermeira parar à entrada. Sempre imaginei da forma clássica, com saias brancas, ondulantes e um daqueles chapéus dobrados, como uma caixa de comida chinesa de levar para casa. A enfermeira deixava-se ficar ali e a minha mãe perguntava, sem levantar sequer os olhos, ainda está viva? Quando eu continuei viva, chamaram-me Amy. Porque era um nome vulgar, de rapariga, um nome popular, um nome que mais 1 milhão de bebés recebeu nesse ano. Por isso, talvez os deuses não reparassem naquela bebezinha escondida entre as outras. Mary Beth disse que se pudesse voltar atrás, dar-me-ia o nome de Lídia. Cresci a sentir-me especial, orgulhosa. Era a rapariga que tinha combatido o esquecimento e vencido. As hipóteses eram de cerca de 1%, mas eu consegui. Dei cabo do útero da minha mãe durante o processo. A minha própria marcha de Sherman pré-natal. Mary Beth nunca mais teria outro bebê. Em criança sentia um prazer vibrante com isso. Só eu, apenas eu. A minha mãe bebericava chá quente nos dias das esperanças nadas mortas, sentada numa cadeira de baloiço com um cobertor, e dizia que estava apenas a tirar um tempinho para mim. Nada de dramático. A minha mãe é demasiado sensata para entoar cantos fúnebres. Mas ficava pensativa, afastava-se, e eu não suportava isso, carente como era. Trepava para o colo da minha mãe, ou espetava um lápis de cor no seu rosto, ou lembrava-me de um papel de autorização que requeria atenção imediata. O meu pai tentava distrair-me, tentava levar-me ao cinema ou subornar-me com doces. Fosse qual fosse o estratagema, não funcionava. eu não dava à minha mãe aqueles poucos minutos. Sempre fui melhor do que as esperanças. Eu fui aquela que conseguiu, mas também sempre tive ciúmes delas. 7 princesas mortas a bailar. Elas conseguiam ser perfeitas, sem sequer o tentarem, sem sequer enfrentarem um momento de existência, enquanto eu estou aqui presa na Terra e tenho de tentar todos os dias, e cada dia é uma hipótese de ser menos do que perfeita. É uma vida esgotante. Vivi assim até aos 31 anos. E nessa altura, durante cerca de 2 anos, tudo correu bem, por causa de Nick. Nick amava-me. Um amor daqueles com 6 As. Ele amava-me. Mas ele não me amava a mim, realmente. Nick amava uma rapariga que não existe. Eu estava a fingir, como fazia muitas vezes, a fingir que tinha uma personalidade. Não consigo evitar. Foi o que sempre fiz. Da forma como algumas mulheres mudam de moda regularmente, eu mudo de personalidade. Qual é a personagem em que me sinto bem? Qual é a mais desejada? Qual é o último grito? Creio que a maioria das pessoas faz isto, só que não o admitem. Ou então acomodam-se a uma personagem, porque são demasiado preguiçosas ou estúpidas para desencadear uma mudança. Naquela noite, na festa em Brooklyn, estava a fazer de rapariga com estilo. A rapariga que um homem como Nick quer. A rapariga fixe. Os homens dizem sempre isso como o elogio paradigmático. Não é verdade? Ela é uma rapariga fixe. Se rapariga fixe significa que sou uma mulher atraente, brilhante e divertida, que adora futebol, póquer, piadas obscenas e arrotos, que joga jogos de vídeo, bebe cerveja barata, adora ménage à trois e sexo anal, e enche a boca de cachorros quentes e hambúrgueres, como se estivesse a desfrutar da maior orgia culinária do mundo, ao mesmo tempo que consegue manter o tamanho 36, sabe-se lá como. Porque as raparigas fixes são, acima de tudo, muito sexy. Sexy e compreensivas. As raparigas fixes nunca se zangam, só sorriem de forma mortificada e apaixonada e deixam os seus homens fazer o que querem. Força! Engana-me com outra. Não me importo. Eu sou uma rapariga fixe. Os homens pensam mesmo que essa rapariga existe. Talvez sejam enganados por haver muitas mulheres dispostas a fingir ser esse tipo de rapariga. Durante muito tempo, a rapariga fixe ofendia-me. Costumava ver os homens, amigos, colegas de trabalho, desconhecidos, com a cabeça a andar à roda, por causa dessas horríveis mulheres fingidas, e apetecia-me fazê-los sentar e dizer-lhes calmamente: não andas a sair com uma mulher, andas a sair com uma mulher que viu demasiados filmes, escritos por homens socialmente inaptos, que gostariam de acreditar que esse tipo de mulher existe e talvez os possa beijar. Apetecia-me agarrar no pobre homem pela lapela ou pela bolsa a tiracolo e dizer: a cabra não gosta assim tanto de cachorros com chili. Ninguém gosta assim tanto de cachorros com chili. E as raparigas fixes ainda são mais patéticas. Nem sequer estão a fingir ser a mulher que querem ser. Estão a fingir ser a mulher que um homem quer que elas sejam. E se não forem uma rapariga fixe, imploro-vos que não acreditem que o vosso homem não quer a rapariga fixe. Pode ser a versão ligeiramente diferente. Talvez ele seja vegetariano, por isso a rapariga fixe gosta de seitan e é ótima a tratar de cães. Ou talvez ele seja um artista hipster, por isso a rapariga fixe é uma totó, tatuada, com óculos, que adora livros de banda desenhada. Há variações cosméticas, mas acreditem, ele quer a rapariga fixe, que é basicamente a rapariga que gosta de tudo o que ele gosta e nunca se queixa. Como é que sabem que não são a rapariga fixe? Porque ele diz coisas como: gosto de mulheres fortes. se ele vos disser isso, a certa altura há de ir para a cama com outra. Porque gosto de mulheres fortes é código para detesto mulheres fortes. Aguardei pacientemente anos para que o pêndulo oscilasse na outra direção, para que os homens começassem a ler Jane Austen, aprendessem a tricotar, fingissem amar o cosmos, organizassem festas para fazer álbuns e curtissem uns com os outros enquanto nós lhes lançávamos olhares lúbricos. E nessa altura diríamos, sim, ele é um tipo fixe. Mas nunca aconteceu. Em vez disso, as mulheres pelo país fora foram coniventes com a nossa degradação. A rapariga fixe não tardou a transformar-se na rapariga normal. Os homens acreditavam que ela existia. Não era apenas uma rapariga de sonho, uma em um milhão. Todas as raparigas eram supostamente essa rapariga. E se não fôssemos, era porque havia alguma coisa de errado connosco. Mas é tentador ser a rapariga fixe. Para alguém como eu, que gosta de ganhar, é tentador querer ser a rapariga que todos os rapazes querem. Quando conheci Nick, soube imediatamente que era isso que ele queria. E acho que por ele estava disposta a tentar. Aceito a minha quota de culpa. O problema é que, ao princípio, estava doida por ele. Achava-o perversamente exótico. Um bom rapaz, à moda do Missouri. Era tão agradável estar ao pé dele. Ele fazia sair de mim coisas cuja existência desconhecia. A leveza, o humor, a descontração. Era como se me deixasse oca e depois me enchesse de penas. Ele ajudava-me a ser uma rapariga fixe. Não poderia ter sido uma rapariga fixe com outra pessoa. Não quereria sê-lo. Não posso dizer que não gostei de algumas coisas. Comi uma moon pie, caminhei descalça, deixei de me preocupar. Via filmes estúpidos e comia alimentos com aditivos químicos. A chave era não pensar para além do óbvio em relação ao que quer que fosse. Bebia uma Coca-Cola e não ficava preocupada com a forma de reciclar a lata ou com o ácido acumulado na minha barriga. Um ácido tão poderoso que podia limpar uma moeda. Íamos ver um filme estúpido e não ficava preocupada com o sexismo ofensivo ou a inexistência de minorias em papéis importantes. Nem sequer ficava preocupada com o facto de o filme fazer ou não sentido. Não me preocupava com nada que viesse a seguir. Nada tinha consequências. Eu vivia o momento e conseguia sentir-me a ficar mais superficial e estúpida, mas também feliz. Até Nick aparecer, eu nunca me tinha sentido realmente uma pessoa, porque era sempre um produto. A incrível Amy tem de ser brilhante, criativa, bondosa, atenciosa, espirituosa e feliz. Só queremos que sejas feliz. Rand e Mary Beth estavam sempre a dizer isso, mas nunca explicavam como. Tantas lições, oportunidades e vantagens, e nunca me ensinaram a forma de ser feliz. Lembro-me de ficar sempre desconcertada com as outras crianças. Ia a uma festa de aniversário e via os outros miúdos a rir e a fazer caretas. E tentava fazer a mesma coisa, mas não compreendia porquê. Sentava-me ali com o elástico do chapelinho de aniversário a vincar-me a parte de baixo do queixo, com a cobertura granulosa do bolo a deixar-me os dentes azuis e tentava perceber porquê é que aquilo era divertido. Com Nick compreendi, finalmente, porque ele era tão divertido. Era como andar com uma lontra marinha. Ele foi a primeira pessoa naturalmente feliz que conheci, que era parecido comigo. Era brilhante, lindo, divertido, encantador e encantado. As pessoas gostavam dele, as mulheres adoravam-no. Pensei que seríamos a união perfeita, o casal mais feliz que havia. Não que o amor seja uma competição, mas Não compreendo qual o objetivo de estarmos juntos se não formos os mais felizes. Provavelmente fui mais feliz durante aqueles poucos anos, fingindo ser outra pessoa do que alguma vez fui, antes ou depois. Não consigo decidir o que isso significa. Mas depois tive de parar. Porque não era real. Não era eu. Não era eu, Nick. Pensava que sabias. Pensava que era uma espécie de jogo. Pensava que tínhamos um acordo implícito. Qualquer coisa do género. Não perguntes, não digas. Esforcei-me tanto por levar as coisas com calma, mas era insustentável. Acontece que ele também não aguentou com a sua parte. Os ditos espirituosos, os jogos inteligentes, o romance e a forma de cortejar. Tudo começou a ruir. Detestei Nick por ficar surpreendido quando eu me tornei eu. Detestei-o por não saber que tinha de acabar, por acreditar realmente que tinha casado com esta criatura, este produto da imaginação de 1 milhão de homens que se masturbam com sêmen nos dedos e contentes consigo mesmos. Ele pareceu verdadeiramente espantado quando lhe pedi para me ouvir. Não queria acreditar que eu não gostava de depilar a minha rata com cera e de lhe fazer um broche a pedido. Que me importava quando ele não aparecia para as sessões de copos com as minhas amigas? Aquela entrada de diário ridícula? Não preciso de cenários patéticos com macacos amestrados para descrever às amigas. Contento-me em deixá-lo ser ele próprio. Aquilo era pura treta de rapariga fixe e estúpida. Que parvalhona! Mais uma vez, não percebo. Se deixarmos um homem cancelar os planos ou recusar-se a fazer coisas por nós, somos nós quem perdemos. Não conseguimos o que queremos. É perfeitamente óbvio. Sim, ele pode estar feliz. Pode dizer que somos a rapariga mais fixe de sempre. Mas dilo porque levou a dele a avante. Está a chamar-nos rapariga fixe para nos enganar. É isso que os homens fazem. Tentam fazer parecer que somos a rapariga fixe para nos vergarmos aos seus desejos. Como um vendedor de carros a dizer: quanto quer pagar por esta beleza? Quando ainda não anuímos a comprá-la. Aquela frase horrível que os homens usam. Quer dizer, eu sei que tu não te importas. Se eu... Sim, importo-me. Digam-no. Simplesmente, não percam, seus panhonhas estúpidos. Portanto, teve de parar. Comprometer-me com o Nick, sentir-me segura com o Nick, ser feliz com o Nick, fez-me perceber que havia uma Amy verdadeira. E ela era bem melhor, mais interessante, complexa e desafiadora do que a Amy Fish. De qualquer forma, Nick queria a Amy Fish. Conseguem imaginar o que é mostrar finalmente o vosso verdadeiro eu ao cônjuge, à alma gêmea, e ele não gostar de nós? Foi assim que começou o ódio. Tenho pensado muito nisto. E foi assim que começou, creio eu.